minha pele, Luanda. Antissala, Ruanda. Tipo Tchala, Wakanda. Veneno Black Mamba. Bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas. Essa noite vocês vão ver mais sangue do que Hotel Ruanda. A era vem selvagem, pantera sem amarra, mostra garra negra. Eu trouxe a noite como camuflagem. Sou vingador, vinganador, dos esmagado pela engrenagem. Vocês veem o golpe, eu vim sabotagem. Salve galera, estamos em mais um Gamecast. Hoje falaremos sobre Pantera Negra, filme de Ryan Coogler, com um elenco afiadíssimo. E porém, antes de entrarmos em mais detalhes, etc, sinopse. Bom, a sinopse do filme é: conheça a história de T'Challa, príncipe do reino de Wakanda, que perde seu pai e viaja para os Estados Unidos, onde tem contato com os Vingadores. Entre suas habilidades estão a velocidade, inteligência e os sentidos apurados. E o elenco? Pô, só gente sinistra, tá? É, a gente tem o Chadwick Boseman, que é o T'Challa, ele já tinha aparecido, né, no Guerra Civil. A gente tem o Michael B. Jordan, vulgo Creed, fazendo o vilão, o Killmonger. A gente tem a Lupita Nyong'o como a Nakia. A gente tem a Danai Gurira, que é também a Michonne, né, lá do The Walking Dead, como Okoye. A gente tem o Martin Freeman, que é o Frodo. Peraí, ele é o Frodo, não. Ele é o Bilbo. É o Bilbo, já. Que são as mesmas pessoas também, né? É, eles têm uma personalidade parecida, né? como a gente lá da CIA, que fica de orelha na história. A gente tem o Daniel Kaluuya, lá do Korra, né? Como um dos líderes das tribos ali. Isso, Black Mirror também. A gente tem a Letitia Wright, que é daquela, que é a protagonista lá do Black Museum, né? Do Black Mirror. Como e ela é do Atlanta também. Ah, não conhecia, não assisti Atlanta. Da série Atlanta. É, como a irmã Shuri, que é outra gênio aí da Marvel. Tem também a Angela Bassett como a mãe do T'Challa. É, como eu disse, elenco fiadíssimo. E o filme é dirigido por Ryan Coogler, que é famoso por... Pô, tem o Andy Serkis, tava esquecendo. Não, Andy Serkis, ele é ator de bolinha verde. Ele não é... ele não sabe fazer personagem normal. Não. Tá falando merda, porque ele tá bem pra caralho no papel. Eu sei, tô brincando. E ele é diretor também agora. Não, aliás, eu acho que, né, não podia não ter matado ele, pô. Personagem massa. Vale ressaltar aí também que aquele cara da mão de canhão... Esse mesmo. Segundo informações aí, ele fez o Smigol. Ah, será? Será? E o Ryan Coogler, que é o diretor do filme, ele ficou famoso porque fez o Creed em 2015. Foi o filme que... O Rock 7, né, seria considerado, que o Rock tá velhinho. É, ensinando o filho do Apollo Creed a lutar. Mas antes disso ele fez vários curta-metragens. Mas o grande filme dele mesmo foi Creed. E agora arrancaram ele de Creed 2. A Marvel disse: ah não, filho, tu é perfeito pra fazer Pantera Negra. E tiraram ele do Creed 2. Tanto que vai lançar Creed 2 aí. Vai ter o Ivan Drago. Vai ter a galerinha mais velha aí novamente. E não é ele o diretor. Vale ressaltar também que um outro diretor que foi cotado a fazer Pantera Negra foi o Jordan Peele, que fez o Korra. Que também seria muito louco, já que a Marvel... Ele combinou bastante com a Marvel, porque ele tem o... Ele sabe fazer uma história e botar humor junto, né? Você está ouvindo... I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. Apresentação e pra me ajudar a falar desse filme maravilhoso que eu amei, já vou dizer aqui minha opinião, que eu gostei muito. Eu tenho aqui Eduardo Pires. Bom, eu sou Eduardo Pires, o pessoal me chama de Pires, eu não preparei uma introdução. É, e também tem o William Vulto novamente, como sempre, incomodando. Tá certo, vilão. É, verdade, caralho, eu ia falar isso. Pra vocês, vocês acharam que esse filme foi um risco de ser feito? Porque é um filme bem diferente, filme político... Aborda questões bem diferentes. Eu acho que, de certa forma, ele foi um pouquinho forçado para um filme de super-herói. a questão da, da deles tentarem encaixar esse negócio da raça ali ficou um pouquinho forçado pra um filme de super-herói. Uhum. E você, Vult? Não acho forçado, acho providencial, acho um bom momento pra esse filme. Tem que falar de política mesmo, cara. Tem essa não. E qual foi a outra pergunta mesmo? Você fez duas perguntas. A segunda pergunta, Vult, foi... Na verdade não teve segunda pergunta, foi isso mesmo. Se você achou forçado. Foi arriscado, nesse momento da Marvel. Se o filme foi arriscado? Não, não acho forçado. Arriscado não é porque tá com a Disney, cara. Pra Disney nada não é arriscado. Assim, você faz um filme mais ousado, uhum, se ele falhar de bilheteria, ele se compensa por outros filmes. Assim. Então, assim, pô, dá pra ser ousado quando você tem backup. Tu diz uma questão arriscada em marketing? Não, arriscada nesse... Se foi arriscado fazer um filme com esse tema, com esse diferencial, num momento que a gente tá da sociedade agora, entende? Que é muito polêmico, etc. Eu já vou dizer minha opinião que eu não acho. Eu acho que assim, depois que eles fizeram Guardiões da Galáxia, não existe mais arriscado pra Marvel e pra Disney. Eu acho que o arriscado da Marvel foi quando eles fizeram Guardiões da Galáxia e Homem-Formiga. Depois disso, cara, não tem mais arriscado pra eles. Pantera Negra já é um personagem famoso nos quadrinhos, em animações, que já ganhou o coração de muita gente já no Guerra Civil. Eu acho que eles tinham bastante certeza que ia ser um sucesso. E tá sendo, né? Bom, com certeza, cara. Na verdade, eu disse primeiramente ali que foi forçado, mas uma questão assim do modo como eles colocaram no filme, sabe? Não, uhum, não por uma questão de terem feito ou não, até porque se ninguém falar disso, vai morrer a questão, né? Uhum. Então tem que falar mesmo. E a questão da representatividade também, que tá sendo muito falada, eu acho muito importante. Tem um vídeo que tá circulando aí nas redes sociais de crianças negras em Nova York, se eu não me engano, não tenho certeza, no cinema, e elas falam, é assim que as pessoas brancas se sentem quando vão no cinema, quando vem alguém, não sei se você viu, Vult, você viu? Esse vídeo aí, não. É bem legal o vídeo, e eu acho que, assim, não tem muito que se discute sobre isso, sabe, é uma temática importante hoje em dia, e mais do que tudo, é um filme bom, né, acima de tudo, é um filme que você se diverte. Não gosto das atitudes que essa galera teve, né, não quero nem dar palco pra maluca aqui de... Ah, se você é branco, você não pode ver Pantera Negra. Ah, eu tava numa sessão e só tinha branco em volta, que triste. Não, baita atitude babaca, né? Eu acho que isso é babaquice. Mas a questão da representatividade pô, muito legal, né? Nem sei quanto disso é verdade também, assim. Você tem que apurar, uhum, também. Coisa de Twitter, né, cara? Isso aí foi coisa de Twitter. A pessoa vai lá e comenta. Pode ter um pessoal... O cara lá, sei lá, de extrema esquerda ou algum tipo assim, que quer dar uma de justiceiro social, pega e manda uma dessas. Bom, mas todo mundo sabe que o Twitter só serve pra isso, cara. Se não é pra reclamar da vida, é pra falar besteira. Pior que é, cara. Mas tu gostou da representatividade no filme? Não, total, o filme é foda, assim. E era bem possível, na verdade, que você fizesse um filme majoritariamente negro. Um filme majoritariamente negro, mas que não fosse... Que fosse uma história comum, né? Entre personagens negros. E uma história... que poderia, se você trocasse os personagens, faria sentido ainda, certo? Mas quando você monta, uhum, a narrativa do vilão ali, do Killmonger, assim, o filme ele é claramente ideológico e muito bem feito, né? Ele uhum, te explica o que tem que te explicar sem ser panfletário e funciona muito bem, assim. Sim. Então, eu acho que esse filme, na verdade, ele podia ter sido feito muito tempo antes. Porque eu até fiquei me perguntando, cara, uma temática tão boa, um filme político, que é algo que as pessoas gostam, né? Não no sentido de panfletário, mas de ter uma trama política. Porque, por exemplo, na minha opinião, até o momento em que o Killmonger não queima as plantinhas lá, as plantinhas santificadas pelos deuses deles, etc., eu tava achando que ele tava, não diria certo, mas ele tava fazendo ali de acordo com a legislação do país, etc., né? Ele desafiou o cara. Eu também. Queimar as plantas também faz parte da parada. Não. Eu acho que não, cara. Acho que nessa parte ali passou um pouquinho os limites. Não, cara, cara, queimar planta é o de menos. Ele passa dos limites porque dá um tiro na colega dele. Ah, mas isso foi depois, cara. Não, é antes. Dá um tiro na colega. Ali na hora que ele manda queimar todas as plantas, ainda a mulher fala pra ele, que não poderiam fazer isso por causa dos sucessores, ele pega ela pelo pescoço, acho que... É, aí foi o ápice ali, né? Ali eu já achei realmente o vilão. Pegou aquela parte ali que eu comecei a pegar um pouco de raiva do personagem, assim. É, mas até antes dali eu tava foda-se, né, cara? Ele desafiou o cara, sim. Perdeu o irmão. Até ali tudo tranquilo. Porque é uma discussão muito feita, né? De nacionalismo, abrir fronteira, exportar, importar, entende? É conservar a cultura em troca de não se expor pro mundo. Tá muito em vigor hoje em dia. Aliás, eu vi muita gente criticando, quero saber a opinião de vocês, que esse filme ele não é um serviço aos negros, porque o que eles chamam de conservar cultura negra é monarquias e ditaduras. O que vocês acham desse tipo de afirmação? Eu não sou capaz de opinar, não, cara. Peraí. Quê? Eu não entendi muito bem, ó. Ó, é que eu ouvi num podcast, não direi o nome, que eles falaram que o filme é um desserviço pra comunidade negra, etc. Porque o que eles preservam e enaltecem da cultura negra é uma monarquia, né? Que é o caso ali de Wakanda. Com uma espécie de ditadura, né? Algo bem... bem estranho, né? Tipo, o governo controla tudo, etc. É, assim, eu já fiz esse comentário em algum outro lugar, que eu não vou lembrar onde, mas não curto monarquia, acho uma merda. E o filme passa pano pra monarquia, isso é um problema, sério. Mas quando você fala de não misturar cultura, basicamente você não... basicamente é muito mais uma questão tecnológica do que questão cultural, de fato, né? Assim, se você parar pra pensar, porque você tem ali uma tecnologia muito perigosa, né? Que é a tecnologia do vibranium, assim. Mas eu acho, eu não sei, porque assim, no fundo aquela cultura também não é a cultura negra tradicional, entende? Não é a cultura negra que a gente conhece, assim. É uma cultura, uma outra cultura, né? E por mais estranho que pareça, ali você tem um estado aparentemente de bem-estar social mesmo com a monarquia. Assim. Não, com certeza. As tribos são muito bem divididas e... Sim. Cada um tem sua... Apesar de que, por exemplo, o filme ele não trata das pessoas comuns de Wakanda. Assim. Você não vê elas não fazem parte da história. Você Sim. tem uma história basicamente aristocrática ali, né? Sim. Não pode falar. Esse comentário que tu fez sobre... a questão da política deles, eu acho que se tu olhar pra esse lado tá um pouco errado, porque não tem só isso da cultura negra no filme. Tu vê aqueles rituais que eles fazem de quando alguém vai virar um rei. Eu acho que essa parte assim também tá muito, muito dentro da cultura da cultura negra, não só a parte política, mas também a parte cultural em si. Uhum. Não sei se deu pra entender direito, né? Sim, sim. Sim, não dá pra reduzir só a monarquia como algo representado no filme, né? Eles, exato, exato. Eles representam o Afrotech, igual eu chamo, que é tipo um subgênero nesse estilo de ficção científica. E eles abordam muito bem, né, cara? Eles misturam, por exemplo, um traje cerimonial, uma capa com um escudo até super tecnológico, né? Igual tem naquela batalha final. Então eles têm um cuidado bem legal, assim, no filme. Mas vamos lá, vamos falar sobre o filme mesmo, porque a gente tem um filme aí de 2 horas e 10 pra falar que tem bastante coisa interessante pra falar. Vou falar que o filme tem duas cenas pós-créditos e só fiquei no cinema pra assistir porque as luzes não acenderam totalmente. Cara, eu achei que dessa vez... agora já vai fazer 10 anos de universo Marvel, as pessoas não iam sair antes da cena pós-crédito. Saíram. Muita gente saiu, cara. E saiu. Muita gente saiu. Pô, na sala que eu tava ficou mais da metade, assim. Mas eu fui na estreia também, né? Então acho que quem foi já era uma galera mais... carneguinha. Hard. É. Mas segunda cena pós-crédito era desnecessária, né? Bobagem. Putz, cara. Fraquíssima, né? Nossa... todas mesmo, eu não sei se eles quiseram forçar um romance ali entre o Buck e a moça, sei lá, cara, eu achei muito desnecessária. A primeira mesmo, a primeira cena pós-crédito também é bem, bem desnecessária, porque o filme termina, que bizarro, a gente tá começando falando pelo final, mas beleza. O filme termina com o menino perguntando, ah, quem é você? E ele dá aquela olhadinha pra ele, tipo, ah, você vai descobrir quem eu sou. Eu sou só o rei do maior, do centro que tem a maior tecnologia do mundo, né? Mas ninguém sabe disso. Sim, então, é legal o final, porque, ah, fica aquele trocadilho, o pato fica querendo mais. Sim, sim. E a primeira cena pós-crédito repete esse artifício, né? Porque ele fala lá... Ele fala... Ah, que eu quero abrir o Wakanda e tal. E pro mundo, o Wakanda é um país de terceiro mundo. Daí... É, e a cena pós-créditos, ela me parece antes do epílogo, né? Sim. Porque você tem o epílogo dele lá em... Não é Nova York, onde é que é aquela porra? Oakland? É Atlanta, se eu não me engano. Bom, sei lá, não lembro. No lugar lá onde o tio dele foi... Uma periferia americana. É, ele tá lá, ele fala, não, comprei esse prédio, aqui vai ser a embaixada de não sei o que e tal, beleza. E aí depois tem ele na ONU falando as paradas, né? E aí você pensa assim, não, peraí. Então, teoricamente, aquela conversa na ONU deveria ser antes, entende? O epílogo, ele já passou a ideia de que, não, beleza, a gente se abriu. Uhum. Aí depois vem a cena dele se abrindo, assim, então ficou meio, sei lá. Mas funcionou por causa que é um discurso legal, assim, né? Vi pessoas que gostaram muito, assim. Eu achei meio merda porque foi meio repetir a cena final, sabe? O cara falar, tu, paizinho de merda, terceiro mundo, o que tu tem pra oferecer ao mundo abrindo essa nação? Dele só dar aquela olhadinha de canto de olho, assim, pá. É legal, mas é repetido, né? Eu não curti. Mas e aí, os personagens? Gostaram do Pantera Negra? Gostaram do novo uniforme dele? Da evolução dele? Do Guerra Civil pra cá? Pra mim, superou minhas expectativas. Eu que não tinha achado ele tão legal no Guerra Civil, pra mim superou, sabe? Cara, ele funciona no filme, assim, ele é legal e tal, mas se você parar pra pensar, o Pantera Negra, ele é um personagem bem simples, assim. Ele não é um personagem muito complexo, não. Ele... Em que sentido de complexidade, você quer dizer? Assim, se você parar pra pensar, acho que o Pantera Negra é um personagem dos anos 60, né? 70. Então ele é o cara que ele é... Oi? 70, eu tinha pesquisado antes e ele nasceu junto com o movimento dos Pantera Negra. Tá. E aí, se você for parar pra pensar nele, tipo assim, ele é o cara que treinou e tal, mas ele é o rei, ele é nobre e tal. Ele funciona mais como rei do que como um personagem que vai ter alguma profundidade, assim. É, se você pegar, por exemplo, tira o Pantera Negra de Wakanda e bota ele pra fazer alguma coisa em outro país, assim, ele não funciona tanto. O Wakanda funciona muito melhor nas histórias do que o Pantera Negra em si, entendeu? Uhum. E você, Pires, gostou? Então, assim, ele é um personagem que não tem muito o que inventar, né? Ele é bem simples. Ele é aquilo ali, né? Não tem muita profundidade emocional. Ele tem os seus problemas políticos, né? Suas escolhas, eu escolhi isso, aquilo. Até pode lembrar o Darkest Hour, do Winston Churchill, que o filme todo drama é ele tendo que assinar um papel ou não, né? E é basicamente meio que isso que acontece nesse filme. Sim, sim, total. Tem todo aquele drama inicial dele se tornando rei, que o pai dele morreu. Até uma coisa meio batida, já que a gente sabe que ele vai virar o rei, sabe que ele vai ganhar. Mas não deixa de ser legal, né? Tem umas porradas bonitas, tem aquela coisa que a gente gosta de filme de herói. Boas brigas. Eu não acho que... eu não acho que isso chega a ser uma barriga, né? Aqueles momentos iniciais que a gente sabe o que vai acontecer até certo momento. Porque o filme começa mesmo a ter mais ritmo depois que o Michael B. Jordan rouba lá o artefato de vibranium e etc. Quando realmente começa a drama do filme. Porque até o momento que ele briga lá com o cara da outra tribo, meio que a gente sabe o que vai acontecer, né? Ele vai ganhar, ele vai virar o rei. Sim, sim, total. Você falou de roubar o negócio de vibranium, eu tô tentando lembrar aqui, eu não sei se eu tô lembrando direito, mas o plano do Killmonger lá, ele é meio esquisito, né? Não tem, sei lá. É, o plano dele... Ele não tem muito um plano, assim, ele chegou lá pra roubar o trono. Não, ok, beleza, mas você pensa assim, ó, ele se junta com Garra Sônica, aí eles roubam um artefato de vibranium, aí eles vão vender essa parada pra um cara da CIA... começou errado já. Aí ele vai preso, aí ele liberta o cara pra matar o cara, pra levar o corpo. Ele podia ter pulado a parte, matado o cara e levado o corpo desde o começo, né? Ou não. Mas aí não ia ter emoção, não tá entendendo? Não, daí é furo. Bom, eu acho que ele queria primeiro ter a confiança do cara e os contatos do cara, né? Pra ele saber como chegar lá e etc. Porque ele era meio que um ninguém, né, antes disso. Pelo menos no mundo... Ele era só um mercenário. Não, total. Não, cara, total. Ele sabia já. Ele sabia como chegar em Wakanda? Ele sabia quem ele era. Mas ele não sabia... Eu acho que ele não sabia como chegar lá. Ele sabia quem ele era, mas não sabia como chegar lá. Uhum. Mas ele não usa o Garra Sônica pra levar ele. Caramba. Seria isso um furo? Sei lá. É, se ele tava arquitetando o plano desde novo, igual o filme se propõe, então realmente é um furo, porque ele já tinha ido treinar, já tinha virado mercenário só pra ir fazer isso, e tem ali uma barriga onde ele simplesmente, pô, esqueci do plano, quero ganhar um dinheiro. Sabe? Boa, não dá pra você forçar a barra, tipo assim, ah, ele tinha noção de que o Garra Sonic ia ser preso. Cara, não tem como não. Não faz sentido. Mas ele tem uma bola de cristal, cara. É, não, ele tinha que ser muito, tipo, muito mandiná, tá ligado? Sim. Pra saber que ele ia ser pego, mas na hora o Pantera Negra não ia matar, porque ia comprometer a legitimidade deles. Sim, sim. Porque tem isso, né? É importante que o Pantera... Se você pensar na narrativa sem o ponto de vista dos personagens, olhando de fora, é importante que o Pantera Negra não mate o Garra Sônica, que é isso que vai fazer o Daniel Kaluuya lá, o menino Korra, questionar a legitimidade dele, né? Assim, ficar bolado, ficar puto da cara. Uhum. E ajudar. Isso olhando de fora, mas isso fazer parte de um plano não faria sentido. Sim, eu quero que ser muito foda pra maquinar isso tudo. É, e ele não parece, sei lá, muito inteligente. Ele só é um moleque que quer fazer ali sua justiça, meio torta. Tá com e... sangue nos olhos, né, cara? É, entrou no trono e começa a matar todo mundo que vê e quer revolucionar. Até ele tem umas frases quebrando o tabu muito louco, né, cara? Pois tá lá, ele olha lá pra mulher do museu. Ah, mas vocês tiveram cuidado quando roubaram do nosso povo, não sei o que, que ela pede pra ele ter cuidado, etc. Quebrando tabu, tá certo. Você é curtidor de carteirinha. É nóis, mano. É nóis quebrando tabu, queremos vocês aqui. Críticas à atuação acho do... Acho que o questionamento que ele faz legal, essa parte, mas tudo bem. Não, não, não é ruim, mas é engraçado, né, cara, que ele é cheio das frases prontas. Até na hora de morrer, ele é cheio das filosofias. Ele não para nenhum... Não, porra, não para, não. O diálogo dele do final é foda pra caralho, bicho. Tem problemas com essa cena. Acho muito boa, mas não. Tem problemas. É... Sou obrigado a concordar. Ó, fala, é muito problema. Boa a cena. É muito boa a cena, mas o CGI tá cagado, hein? Ah, não. A luta tá cagada mesmo. Mas a fala dele no final eu acho foda. Não, a fala é muito boa, né? Mas... Quando tu vê ele olhando pra aquele sol, dá pra ver na cara dura que é um CGI. Ele tá olhando pra tela verde enquanto tá suspenso no ar, sabe? É, tem uma vibe assim, o CGI do filme vai piorando, né? Do começo pro final. Assim. Sim, sim. É tipo, o orçamento ficou baixo. Começaram a usar tudo no começo e faltou no final. Não, e um filme que foi gravado acontece. em um ano só. Desse calibre. Eu acho que eles foram editando do começo pro final. Quando chegou na metade, eles viram que não ia dar tempo. Aí editaram o final correto. Eles têm que lançar agora ou vai dar merda, cara. A minha teoria é que a galera que faz de CGI, a melhor galera, tá com o Vingadores 3. E só sobrou o pessoalzinho, não desmerecendo o trabalho de nenhum modo, mas deixaram a galerinha mais meia boca pros outros filmes da Disney. Então esperem um Han Solo zoado, já avisando. Já. Não era difícil nesse, também esse achar filme um... vai ser zoado desde a concepção dele, cara. Não era tão difícil também achar uma montanha com um sol, tá ligado? Olha, daquele tamanho, o sol... Ah, dá pra dar uma arrumadinha Star Wars, depois. É, vamos dar um Star Wars ali, dois sóis. Exatamente, cara. Dá uma duplicada ali na... Eu imagino que a galera que realmente faz CGI profissional, os top de linha, estão no Vingadores. E no Vingadores vai sair coisa cabulosa. Até porque Homem de Ferro vai usar Extremes, né? A armadura saindo do corpo. Porque ele também tem que... Tinha que falar do cu, mas tudo bem. Pode ser também, mas né, isso aí... Em algum momento vai ter que sair. Exatamente. Críticas à atuação do Chadwick Boseman, ouvi dizer, aí me contaram, que não gostaram, a galera não gostou, os críticos e o público no geral. Achou a atuação achei dele... Legal, achei bom. É, eu achei eu gosto ok. da voz dele, tem a voz seduzente. Puta, vi dublado, que merda, eu dei Joinville. Oh. Não, a coisa mais legal... Eu fui, é fui obrigado negros, a ver dublado também. O sotaque de negro é uma das coisas mais legais que tem, cara. E eu perdi. Ele falando lá no trailer... É, I never freeze. Caraca. Isso aí é muito legal. Aliás, vamos acabar com a sessão 3D, hein, gente? Não aguento mais. Eu vi sem 3D. Cara, pensa em vocês viram em 3D? Cagado. Eu vi, cara. Não, eu vi sem 3D. Aliás, eu prefiro ver sem 3D também. Eu também, mas, né... Acontece que a sessão que eu consegui ir era 3D e tava cagado, tava saturado, porque o filme não foi feito pra ser 3D. O diretor que fez, ele é bem... Ele é muito analógico, assim, ele não gosta de botar 3D, essas coisas. Então o filme foi convertido pra 3D, bem na cara dura, assim. Putz. Então tá saturado, agora tá bem zoado, cara. Eu nunca curti 3D, inclusive acho que tinha que tirar 3D do cinema, cara. Não serve pra nada. Não, quer botar 3D? Opa. Bota 3D mais barato e 2D mais caro que eu pago, cara. Só pra galera parar de... Com certeza, de... com certeza. Não, qual é a graça do 3D, cara? A maioria dos filmes que tu vê em 3D agora é basicamente uma desfocagem de fundo. Tá escuro, tá zoado. Personagem principal na frente, fundo atrás um pouco mais distante. Uhum. Cara, não vou lembrar qual o filme que é, mas é um filme que tinha 3D, foi nessa linha de 3D inserido depois, né? Aí, tipo assim, tinha duas cenas no começo do filme que tinha umas pilastras, assim. Aí a pilastra vinha em 3D, né? Pilastra aqui na frente e o resto do negócio lá atrás, assim. Acabou. Era isso, o 3D. Esse era o 3D. Não, eu tenho que lembrar que o óculos escurece o filme, né? Então foi duas pilastras e um filme com a saturação pra baixo. Não, eu imagino que aquela primeira cena na floresta nem dava pra ver em 3D, né? Ela já é escura, normal. Tava zoada. Uma das piores experiências que eu tive na minha vida com cinema foi ver Batman vs Superman 3D e legendado, cara. Cara, começou errado quando tu viu o Batman vs Superman. Brincadeira. Pra mim, o melhor personagem, a melhor atuação do filme é do Michael B. Jordan, como o Killmonger. Até que enfim a Marvel conseguiu fazer mais um vilão legal, né? Eles vêm vindo numa crescente de vilões legais. Depois do Loki, que já é mais antigo. Só. O Falcão, que é do Homem-Aranha. Eu achei... O Abutre do Homem-Aranha, pô. É, a Hela, não acho tão legal do Thor. O Abutre. O Falcão ou o Negro, desculpa. O Abutre. Eu achei o Michael B. Jordan um vilão mais estiloso do que um vilão assim... Nossa, esse vilão é da hora. Pô, achei ele da hora, cara. Realmente. Achei ele bem da hora mesmo. E o Michael B. Jordan tá bem no papel pra caramba. É, o Michael B. Jordan é um bom ator, né, cara? Eu não gostei do negócio dos caroços, achei idiota, mas tudo bem. No corpo... Cara, isso foi um negócio que me deixou meio assustado. Hipofobia se chama. Porque... Esse cara é maluco. Também. Mas no meio do filme, quando ele fala que fez um corte pra cada morte, eu pensei, pô, o braço dele, legal ali, né? O braço. E depois que ele tira a camisa e tá... Você fala, caralho, matou ele. Esse cara é bom. Quero ser amigo dele. Ou não também, né, cara? Uhum. Vai que... Mas tem uma questão engraçada aí, que é o seguinte. Você tem um sistema político que ele se baseia em... O rei é quem ganha na porrada. É ótimo. Aí aparece um cara que treinou a vida inteira e enfia o cacete, tá ligado? Pô, só botar ali o Rock Balboa, que é branco, e vamos ter um rei branco, uma câmera, acabou. É, não, aí... Então assim, ok, tem que ser da família lá, ou ser de um líder de uma das tribos, não sei o que, pra poder participar. Mas tá ligado? O cara, imagina, o cara chega assim e fala, não, eu quero que minha tribo seja líder, então eu vou pegar meu filho aqui, vou treinar ele em luta 18 horas por dia. Né? Como ganhar dinheiro fácil. Aí quando ele fica adulto, ele vai lá e tomando umas bombas. é, tomando esteroide de elefante. Chega lá, enfia o cacete, vira rei, o cara não sabe ler nem escrever, tá ligado? A vida do cara, cara ele foi grunha, isso, treinar, sacou? Mas, velho. Mas ganha na porrada, isso que porra. Bizarro, né, cara? Aliás... É um sistema problemático. Aliás, fui totalmente a favor da mina lá, esqueci o nome dela, que depois que o Pantera Negra morreu e o Killmonger assumiu, ela não quis trair o Killmonger. Ela botou a mão no peito da irmã dele e falou, não, filha, tu é, eu sou leal ao sistema, isso aí, irmão. Aquela guarda, eu sou né? leal ao sistema, pau no cu do rei. O rei é quem tá agora, o outro já morreu. É, e ele ganhou na moral. Sim, sim. Isso aí é medo de perder o emprego, cara. É, agradar o chefe, né? É leal até trocar de chefe. Com certeza. Gostei também de não ter tantas piadas. Não aguento mais piada em filme da Marvel. Mas, cara, eu senti que tipo, o filme inteiro, até dois terços do filme, foi aquele negócio tenso, assim. E daí, ali no final, eles quiseram dar uma aliviada. Principalmente na hora que eles chegam no aquele reino do gelo. Eles Puta fizeram verdade. Dar muito aliviada e muito alívio cômico. Muito um em cima do outro, assim. Caraca, só faltava o maluco lá da trilogia prequel de Star Wars. O Jar Jar Binks, caralho, mano. Não aguentava mais. Não me incomoda, não. Não sei qual é o problema que as pessoas têm com piadas. Não, eu acho divertido, só que... É que eu não aguento mais, nesse filme especial, cara. Ficou muito uma atrás do outro. É que eu não aguento mais, não aguento. É a mesma coisa, entende? Fazer, por exemplo, um Guardiões da Galáxia com piada é uma coisa. E tu pega a porra do Pantera Negra, do Thor, e top de piada. Caralho, velho. Pra mim não rola, não. Mas tem uns momentos cômicos também que são, sei lá... Por exemplo, aquele momento que o carro delas explode e ela fica só no... Porra, isso é escroto mesmo, cara. É muito zoado. Ela fica só no volante e o banco do carro. É... Não sei se vocês estão lembrados. Sim, sim. Eu achei muito too much, sabe? Esse negócio dela dirigir o carro de longe. Não, sim, essa, não precisava, essa... entendeu? Porra. Dirigir o carro de longe. Incomodou até a mim. É. O pessoal deu uma risadinha na sala de cinema, mas não... Sabe aquela risadinha de vergonha? Pô, quando ele tá lá e ele tá morto, e ele acorda, ele fala, pô, tô com frio, me dá uma coberta. Porra, pra que isso, cara? Que piadinha mais... Você tava morto há 5 minutos atrás, cara. Aí você acorda e já todo engraçadão. Sim, sim. Gostei bastante de como eles fazem o universo de Wakanda. Aliás, eu acho que um dos pontos mais altos do filme. Como eles inserem esse mundo. É uma expansão muito legal do universo Marvel. É muito bem feita. De todos os rituais, etc. Eu gosto da mistura da estética mais, não sei, aborígene, mais tribal. É foda porque a gente fala assim, a cultura africana. Como se fosse uma culturona só, né? Tipo assim, a gente esquece, vocês têm... Uma porrada de países. Cara. Meu, diversos. eu sempre fico reticente de falar assim, a cultura negra. Não, aliás, uma coisa só. Egito é África, vale lembrar. Vou usar aspas aqui, tá? A cultura africana, essa mistura dessa coisa colorida, né? E tal, e tambozão, com a coisa da ficção científica, assim. Ficou muito bonito. Uma cena que me ganhou é a cena que aquele cara, um dos líderes das tribos, que usa uma alargadorzão, tá ligado? Sim, sim, pô. Na boca? Ele usa três alargadores, na verdade, né? Dois na boca e um... Esse cara também é meio alívio cômico, se tu for pensar por um lado. A hora que ele fala ali com aquele negócio na boca... Eu não achei alívio cômico, é uma graça. Não, mas é uma algumas graça, pessoas assim, que em alguns países muita graça. São assim mesmo. Não, vi graça. Com certeza. Mas, não, tem uma cena que tá esse cara com esse estilo bem extravagante pra nós ocidentais, assim, pra nossa cultura. Mas ele tá, tipo, mostrando uma parada numa tela, assim, pro outro cara, sabe? Aí já mostra, já mistura a ciência, assim. Tem uma cena que vai dando um zoom naquele túnel onde passa o trem lá embaixo, né, e tudo, que é tudo tecnológico, assim. E aí, mas a música que tá tocando é bem tambozão, assim, pô, achei muito irado isso. Inclusive, o negócio que eu gostei bastante do filme foi a trilha sonora, cara. Toda hora eu tava tocando... Foda pra caralho. Psicodélica. Não, tinha hora que eu tava batucando o pé no chão, assim, sabe? Aham. Uh-huh. Em horas que entrava mais o rap, você dá aquela... Você joga o corpo pra frente e fica dando aquelas gingadinhas. Assim, principalmente, o rap principalmente pro vilão. Sempre que aparecia ele, tinha uma track de rap no fundo. É, eu gostei. Eu vi muita gente não gostou, mas dá personalidade pro cara. Porque ele não viveu em Wakanda, né? Ele é um cara da... Sim. Da quebrada, ele é um cara do... né, vamos dizer. Sim, total. Exatamente. É, você tem, por exemplo, pro Pantera Negra você tem uma música mais de tambor. Pra ele, geralmente, as cenas que tem ele sozinho, né? Tem mais um rap. E você tem tem uma cena que vai chegando pra mostrar alguma coisa da Shuri, que é a irmã dele, e é tipo uma música baseada em tambor, mas meio que um eletrônico, assim. Uhum. Fora as utilizações das outras culturas que eles passaram, né? Por exemplo, prestar bem atenção na hora que eles vão pra Coreia, tá tocando um K-pop no fundo. Sim. Tá. Ah, eu não reparei, não. Não reparou? Não conheço o K-pop. Agora tu fala isso, né, baby core? Cara, aquilo é japonês, não é coreano, pra começar. E segundo, que não é pop, é rock and roll. Mais lixo que K-pop. É, tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Brigas foda. Isso aí a gente tem que falar que... Sim, cenas de ação boa. Tirando a luta com excesso de CG no final... Pô, as Dora Milaje lutando é incrível, cara. Elas estão muito bem, as coreografias, assim. Sim. Especialmente, pô, eu não sei vocês, mas eu adoro luta com lança, cara. Eu acho muito foda. Cara, tem um plano sequência lá na Coreia que ela... A câmera tá seguindo ela e ela vai numa sequência, pula lá de cima do segundo andar. Caraca, aquela cena é uma das melhores, na moral. Tem a cena que ela tá lutando com dois caras que ela joga peruca, tá ligado? Eu acho que é essa. Não tenho certeza. Então, essa cena eu vi ela no Twitter, cara. Saiu no próprio Twitter da Marvel, assim, tipo, fazendo propaganda, assim, os atores treinaram e tal, né? Aí eu vi esse movimento, eu vi antes, assim, que ela bate em um, joga a peruca no outro, pá, pá, pá, derruba o cara. Pô, muito foda, bicho. Muito foda. Pô, todas as lutas muito bem coreografadas, não tem o que dizer. Acho que, talvez, a questão ali do pano verde atrapalhou um pouquinho, mas o motoqueiro também. Sim. Complicado. Acho que a questão ali do pano verde atrapalhou um pouquinho a questão estética, mas as lutas sensacional. Não, e tem um estilo muito brutal, né, cara? A gente vê aquelas batalhas deles pra quem vai ser o rei e tal. É tudo muito seco, aquela porrada justiceira, sabe? Tu bate, tu senta osso com osso. Não sei se vocês repararam, mas o golpe que ele usa pra imobilizar o Mbaku lá é um golpe de capoeira. Caraca, legal, hein? Não tinha percebido. Ele sai pela esquerda, aí ele joga a perna pra cima e a parte de dentro ali do joelho já encaixa ali pra pegar no pescoço, tá ligado? Isso é um golpe de capoeira. Não vou lembrar o nome, mas é muito show. Que legal, cara. Muito bom. Queria levantar uma questão aqui sobre o que vocês acharam da... Não é possível que eu não vou lembrar o nome, a palavra. Tá, enfim, continua, depois eu lembro. Abacate. Não. O que vocês acharam sobre o agente da CIA, o papel dele no filme? Polêmico. Ele é orelha, né? Não, ele é orelha, é isso. A questão ali depois o que ele faz pra ajudar o Wakanda, vocês... Ah, eu acho legal, cara. Assim, eu vi muita gente reclamando, dizendo, botaram um branco ali no meio. Mas ele não faz nenhum papel de salvar todo mundo, ele não dá uma de Tarzan, né? Que, é o branco salvador no meio de uma nação majoritariamente negra. Eu acho ok, hein? Ele é legal. O Martin Freeman é legal. É, ele... Ele é um personagem secundário, assim, né, cara? Sim, mas eu acho que a decisão dele de ajudar o Wakanda foi meio do nada, assim. Foi mais porque levaram ele pra lá. Senão ele também não tava nem aí. É, acho que ele meio que percebeu ali aquela cultura e... Quis me ajudar. É, ele pode entender o lugar, né? Não, também você tem a coisa da internacionalidade ali, né? Você, tipo assim, os caras estão mandando arma pra outros países e isso vai ser uma merda, assim. Sabe isso? Independente de política, você já imagina que vai dar merda. E aí ele, toma pilota aí e derruba esses caras. É isso, entendeu? Uhum. Acho que acaba sendo aquele momento que você não tem que pensar muito, sabe? É isso aí. Também lembrando que é um filme de super-herói, né? Assim, então, motivações são sempre muito rápidas. É, isso incomoda, cara. Pô, eu gosto tanto de filme de herói, mas eu gostaria que eles dessem mais profundidade pros filmes. Eu sei que é o universo Marvel, etc. Mas viesse um Logan da vida, eu sei que é impossível. Porque Logan é uma vez só, cara. Sabe, eu gosto do diferente, eu gosto do filme quando ele é... Ele extrapola suas expectativas e extrapola o status quo, entende? Esse filme extrapola as paradas, cara. Sim, ele extrapola, talvez, mas talvez ele esse mantém papel ali... Esse papel do Martin Freeman seja um pouco mais raso, até porque o foco não é nele, né? Mas... Uhum. Não tira os outros méritos do filme, não. Não tira. A personagem que é a irmã do Pantera, a Shuri, rumores de que ela substituirá o Homem de Ferro. Porque ela é uma gênia da tecnologia, né? Aliás, muito legal. A personagem dela, assim, é um alívio cômico até que razoável, não acho ela ruim. Acho até interessante quando ela diz, ah, olha que eu fiz essas botas que não fazem barulho, etc. Eu vou chamar de tênis. Sneakers, é muito bom. Essa pedra funciona melhor em inglês, né? Sim. É, muito mais. Porque sneak é você andar furtivo, né? Sim, exatamente. Aí sneakers, né? Aí o sneaker seria tipo, sei lá, botas furtivas, algo assim. E por acaso é tênis. Exatamente. Olha só. E a personagem que substituiu o Tony Stark nos quadrinhos, no último Guerra Civil 2, acho que o Vulto vai saber me corrigir caso eu fale alguma besteira, foi a... Riri Williams, exatamente. E ela é muito parecida com a personagem da Shuri, né? Gênia da tecnologia, depende, nova. Depende do que é parecida. Ah, é questão de aparência, cara. É a gênia da tecnologia nova e é negra. Mas, por exemplo, o contexto social é totalmente diferente. Por exemplo, a Riri Williams, ela é muito interessante no nível de superação porque ela é pobre. É, e a Shuri é uma mimada. Em certo modo, é uma mimada, né? É. E outra coisa, você bota uma tecnologia mais Iron Man, mais feita com vibrânio, fudeu. Assim, você não tem ninguém que vai bater nesse personagem, não. Você vai ter que... É, exatamente, mas. Ah, inclusive, isso é uma coisa que a Marvel. Não sei como é que ela vai resolver isso, né? Assim, porque. É, o Pantera Negra é muito roubado. Entrando a tecnologia de Wakanda no mundo, cara, essa tecnologia de Vibranium é roubadíssima. Muito roubada mesmo, é isso que eu ia falar. Porque toma tiro, não se machuca, tem que ter uma bazuca, uma coisa ali mais poderosa pra bater nele. Pô, não tem muito que bata, né? Aliás, eu acho que eles vão dar uma roubada nos... Aquele negócio de pegar, absorver energia cinética, assim, cara. É tipo assim, qualquer pancada em você não sente nada. Eu achei isso forte, muito assim. Roubado, cara. Você joga, muito assim, roubado na mesmo. Explosão Oi, eu sou Goku lá e... Não, então... O cara vira um cara meio que incombatível. Porque se tu bate nele, ele vai conseguir usar a tua força contra ti de novo. É meio bizarro. É, eu acho que eles estão dando uma roubada nos poderes pra lutar contra o Thanos. Depois a Marvel vai dar um... Sabe, porque o Thanos é extremamente poderoso, não tem muito como bater nele. Então eles vão dar um boost nos super-heróis, só nesses Vingadores, e depois volta ao normal. Sim, sim. Mas isso é bem comum nos gibis, assim. Se você parar pra pensar, tipo, sei lá, você pega um gibi dos anos 70, os caras descobrem teleporte. Aí é. Você chega em 2000, aí a história continua normal, você chega em 2000 e não tem teleporte pra todo mundo, quem usava teleporte ainda usa o mesmo tipo de teleporte, e todo mundo ainda usa carro, sabe? Tipo assim, os heróis, os cientistas descobrem outras tecnologias, mas isso não muda nada a vida das pessoas, tá ligado? Sim, exatamente. Pô, mas é uma boa oportunidade, né? Eu acho que eles têm uma personagem legal que... Cabe ali, de certo modo, com a personagem. E o Tony Stark, o Robert Downey Jr. vai vazar, não tem como. Ou morrendo, ou se aposentando. É, já deu também, né? Ou não aguento mais, fala bem real. Pra mim já deu de Homem de Ferro. O Capitão, chega. Essa galera vai tudo embora e eles precisam, de certo modo, substituir. Eu acho que é uma boa oportunidade, espero. Era aquela conversa que a gente tava tendo esses dias, né, cara? De certo modo... Os atores já estão tão atrelados aos personagens que eles vão ter que começar a dar um jeito nisso, de sumir com eles e colocar alguém no lugar, porque... Uhum. Não, a gente vive num mundo onde as pessoas morrem. De qualquer maneira, daqui a pouco não tem mais o Robin Downey Jr. pra fazer o Homem de Ferro. Então, algum jeito vai ter que ser dado. É, e principalmente que os atores também não estão aguentando mais. Exato. São caros, os atores envelhecem, eles também não querem. E o universo precisa andar, né? Acontece. Não adianta ficar... Sou super a favor de renovar, fazer personagens novos. Mas também façam personagens novos bons, né? Então, eu acho que... Não. Mas também é um bom momento pra mudar, assim, né? Porque existem momentos, tanto no cinema poderia ter, mas nos quadrinhos tem muito assim, tem que se livrar desse personagem. Aí o cara morre de um jeito idiota, sabe? Uhum. Sim. E aí você tem que virar, fazer uma virada só porque tem e tal. Aí assim, já juntou vários fatores para os caras saírem. Você vai ter uma história com um vilão grande, apesar de eu não achar o Thanos isso tudo, mas tudo bem. Aí você já aproveita e mata pra galera. Até pra dar uma validade maior pro vilão também, assim. Não ser aquela saga, meu Deus, chegou um vilão incrível. Fudeu tudo. Ah, mas vencemos ele, ninguém morreu, tá tudo certo. Você não tem custo real, né? Então junta as duas coisas, já mata alguém, já chega e já mata alguém, de cara. Sim, sim, pô. Logo no começo do filme já. Não, começa com o Visão, né? O Visão tem que rodar, né? É, mas pelo que eu ouvi falar, o primeiro filme vai ser mais juntando a galera, o Thanos apareça no final, algo do tipo, seja mais uma ameaça externa. E não vai nem ter manopla. Será, direito. Cara? Tem muita eles, cena eles dele. Eles vão enrolar filme. Mais um filme? Sim, é Vingadores 3, parte 1 e parte 2. Caramba. Agora mudou. Não é mais parte 1, parte 2, não. Agora tá como 3, 4? Vingadores Guerra Infinita. Não, não, não tem número. Os números a gente usa pra se guiar, mas antes eles tinham anunciado Vingadores Guerra Infinita, parte 1 e parte 2. Agora é Vingadores Guerra Infinita... Vingadores Guerra Infinita e o outro tá como Vingadores sem título ainda. Provavelmente vai ser um filme separado. É melhor ter dois nomes, porra, do que... Parte 1, parte 2, me lembra... Mas uma ideia é que o pessoal pode se confundir, né? Pau no cu do pessoal. Brincadeira. Parte 1, parte 2 me lembra Jogos Vorazes, eu tenho medo já, que é um lixo. Vai virar igual as duas trilogias do Star Wars, que o pessoal não sabe por onde começar a assistir. Enfim, vocês querem falar mais alguma coisa do filme? Considerações finais? Daí a gente já pode ir para as notas. Tá, eu quero falar do discurso final do cara, do Killmonger. Uma coisa que eu curti do personagem é que ele não se identifica, né, como um negro de Wakanda. Ele se identifica com um negro americano, né, um afro-americano. Uhum. E aí quando ele fala assim, eu posso, a gente pode salvar ainda, né? Aí ele fala assim, pra quê? Pra eu ser preso? Pra eu ficar preso pra sempre? É isso? E eu acho que essa questão do encarceramento é uma questão muito séria, né, pra população negra, especialmente nos Estados Unidos, que tem um super encarceramento, e aqui também. E aí ele fala assim, eu quero que você me queime e me jogue no mar, junto com os meus antepassados. Ele não fala os nossos antepassados, né? Junto com os meus antepassados que pularam dos navios para não serem escravos. Caraca, pesadíssimo. E a grande crítica dele é justamente esse. Os negros de Wakanda não são os outros negros. Eles não sabem que os outros negros passaram. Eles estão lá de boa, enquanto o resto dos negros no mundo estão se fudendo, entendeu? Com toda certeza, nesse momento ele não tá falando do pessoal de Wakanda. Ele tá falando do mundo em geral. Não, ele tem um rancor, ele não considera o negro de Wakanda igual. Família, né? Muito pelo contrário, né? Ele respeita muito mais todos os outros populações negras escravizadas e abusadas, violentadas e tal. Eu acho que esse é o ponto político importante do filme, assim. E por isso que eu falo que o vilão tá certo, né? Ele tem um ponto de vista muito mais sério do que o do Pantera Negra. Assim como a Nakia. A gente falou pouco dela, mas a Nakia, ela tem... Ela, pelo menos no começo do filme, ela tem um perfil de herói muito mais heróico do que o do Pantera Negra, de fato, né? Ela saiu de lá, ela é de uma das tribos, se eu não me engano, né? Tanto que ela tem acesso ao palácio e tal, né? Mas ela sai do país onde ela tem poder e tal, onde ela tem riqueza, aparentemente. para libertar pessoas em outros países, né? Então ela tem muito mais um perfil super-herói do que o próprio Pantera Negra. Ela se posiciona, ela não aceita aquilo, né? É, e aí ela junto com o Killmonger, mas muito mais do que o Killmonger, fazem essa mudança assim no Pantera Negra. Então o Pantera Negra, ele tem um arco de personagem, porque ele muda, né, durante o filme. Mas você tem assim, o vilão, ele é tão relevante que o vilão que faz o herói mudar de ideia, né? Eu acho que esse é o grande mérito desse filme, assim, de ser uma narrativa competente nesse aspecto. Sim, e a personagem que você citou, ela viu o mundo exterior, ela viu o que acontece com os negros em outros países. E o T'Challa, não, ele tá falando mais ali do que ele ouviu. Na verdade, ele é até bem inexperiente, assim, ele não tá ligado o que acontece fora. Ou não se importa, não dá pra entender muito bem. Mas ela é quase se considera mais estrangeira do que o Wakandana, pela convivência, etc. Mas vocês acham que a ideia dela dela e do vilão de liberar esse acesso à tecnologia pro mundo é uma boa ideia? Ah, cara, eu sou meio a favor de um hackativismo, assim, então acho que informação tem que ser livre e tecnologia tem que circular. É, eu acho bem estranho isso, na verdade, né? Se a gente for pensar praticamente, quantidade de satélite que tem hoje em dia, não sabem que aquele lugar existe, ou informação. É meio bizarro, porque né? Porque os caras... Porra, Coreia do Norte... Qualquer sabe? Tecnologia que os caras tenham, eles têm mais. Eles têm espiões. Exatamente. Do resto do mundo. É uma tecnologia eles podem muito... apagar os rastros, né? Eles não ficam lá escondidos só. Eles também mandam espiões pros outros países. Uhum. Enfim, vamos pras notas? Pode começar, Volto. Ah, eu não queria dar nota, não, mas... Sei lá, eu gostei muito do filme. Apesar de ter vários probleminhas, assim, eu acho que eu daria uns 4.3. 4.3. Muito bom, 4.3 é uma nota. Eu não gosto de dar nota, assim, então nem penso muito. É, tu já fala todo o programa que tu não gosta de dar nota, mas no fim tu dá. E você, Bires? Cara, eu nunca tinha lido, nunca tinha ouvido falar sobre Pantera Negra direito. Fui ver o filme meio que nas cegas. E eu vou dar um 4.5, porque o filme me fez gostar do personagem. Olha, muito bom. Eu também vou fechar com 4.5. Pra mim tem problemas no CGI, o roteiro é competente, brigas feias. Tudo que o povo gosta, né? O ópio do povo. Não, peraí, mas tem brigas bonitas também. Brigas feias significam... Ó, você tá se confundindo. Brigas feias são boas brigas. Exatamente. Não. Não. Brigas feias são... Toda vez que eu falei brigas feias aqui, era brigas feias mesmo. Não, mas aqui eu estou dizendo brigas feias porque é bom, pô. Você tem que entender que um soco... É questão do soco covarde e choque de cultura. Soco dado no vilão, soco fácil. O soco dado... Um soco dado num justiceiro social... Um soco dado num justiceiro social num cara que está salvando o povo americano negro escravidado pelos capitalistas americanos é um soco extremamente covarde, cara. Então, olha, um soco melhor. Foi fundo agora. Foi fundo, foi lindo. Maravilhoso. A nossa média ficou 4.4. Muito boa, média bem alta. Enfim, esse foi o Davecast. Muito obrigado. Agora vocês vão ficar com os e-mails e valeu. Antissala Ruanda, tipo T'Challa Wakanda, veneno Black Mamba, bandoleiro em bando, que é o comando dessas bandas. Essa noite vocês vão ver mais sangue do que Hotel Ruanda. A era vem selvagem, pantera. Muito bem, estamos em mais uma leitura de memeios. Estou aqui com o Pires, Vulto. Vamos ver ele logo seguir. Foi enviado pela Thay, lá do La Siesta, podcast lindo, maravilhoso, fica a indicação. E ela diz: meninos, ouvi o episódio sobre 3 anúncios, concordei com os pontos colocados, mas continuo sem amar o filme. Eu achei um filme legalzinho, mas ainda não entendi todo o hype. Sobre o diretor, o João, no caso eu, falou que duvida que existe alguém que ache essa a melhor... Não acho que essa é a melhor obra dele, porém, o Matheus Mantoan é um custo mais chato que o Vulto, posso garantir, e diz que os outros são melhores. Agora, sobre o ponto levantado pelo Vulto acerca da roupa dela, faria sentido se naquele flashback dela brigando com a filha, ela estivesse tão caminhoneira quanto o restante do filme. Nessa cena, ela está com o cabelo longo, arrumada, de vestido, se eu não me engano, e toda diferente. Ela cita aquele flashback, né, que ela fala que deseja que a filha dela fosse estuprada. Acredito que o diretor quis mostrar que o estilo dela mudou depois do acontecimento e não porque ela decidiu, mas porque ela parou de se importar com essas coisas depois, né, que viu o que aconteceu com a filha. Meio que ela se tornou desleixada, né? Parou de se importar com ela mesma, com o que as pessoas, com como e com o que as pessoas viam dela, com a imagem que ela passaria. Isso não só se mostrou pela roupa, mas também pelo resto, as atitudes, etc. E aí, Vulto, comentários? Faz sentido o comentário da Thay, assim. Questão do flashback, né, que ela tava sim, vestida sim. É uma narrativa, é uma narrativa de transformação mesmo. Eu tinha esquecido desse detalhe, assim. Mas é... Quando eu disse a questão da roupa mais masculina, eu quis mais levantar essa questão do... às vezes parece uma construção muito clara na nossa cabeça, né, que a mulher forte parece um cara, assim. E que essa crítica já foi levantada em alguns lugares, eu só lembrei e comentei, assim. Mas como eu disse, não tava muito claro na minha cabeça essa questão, não chegou a ser uma crítica, de fato. Mas acho que a Thay tá mais certa do que eu, muito provavelmente. Também concordo mais com a Thay, não concordo com o Mantua. A Thay é muito mais ponderada do que eu, em geral. É, o Vulto costuma ser só foda-se, né? Vou falar qualquer coisa que vem na minha cabeça. Você me paga pra isso. Caraca, eu vou dizer a faculdade que tu faz pesquisa, hein? Vou explanar aí pra sociedade. Ué, todo mundo sabe a faculdade que eu faço pesquisa, porra. Enfim, esses foram os e-mails. Curta a nossa página no Facebook, facebook.com/DavePodcast. Entre no nosso grupo Telegram, tempo.me/tipoDaveCast. Ô Pires, fala aí do teu podcast, né? Vale a pena tu... Pô, cara, um projeto que a gente tá tentando botar pra frente. O pior podcast do mundo. Por enquanto a gente tá só no SoundCloud, procura lá. Tem um episódio. Sobre se você gostar. RPGs. Exatamente, se você gostar. Posso ser babaca aqui? Pode. Tu vai falar de Churumi, calma. Não. Tu vai falar de Churumi. Não, você deu um podcast que o nome é o pior podcast do mundo. É. Você grava com o celular lá também? Gravo, por quê? Então tá no caminho certo. Já é o pior, não, pô. Sim, sacanagem. É porque não, porque já gravei com o celular no começo, assim. E é uma merda pra regular o áudio, né, cara? Não, com certeza é complicado. Mas a gente não tem muito esse negócio de qualidade. E por incrível que pareça, a qualidade do áudio é boa. Falando assim agora, eu tô pensando, ele não era ruim. Enfim, ouça, eu não tô passando pano, não. Não era ruim a qualidade. Ó, tem um episódio só, porque o nosso editor resolveu pegar umas férias aí. Mas depois do primeiro? Depois do primeiro, exatamente. É assim que funciona, cara. Ele fala editor porque é o amigo dele. O amigo dele não quer explanar que o cara é otário e não quer editar. É tipo você entrar na empresa e pedir férias logo de cara, tá ligado? É, às vezes acontece, cara. Mas tá gravado. É isso aí, então acompanha lá, vai estar na descrição do episódio. Muito obrigado, até semana que vem, valeu. Falou! It's my percentage I'm building with. I want the credit if I'm losing or I'm winning. Oh my mama, that's the realest shit. Let's talk about